para escrever-vos, senhora, esta cartinha gentil. Molhei na tinta da Aldora, que Douro contente abriu. A minha pena, senhora, sendo em extremo franzinas as folhas da violeta, tracei nas asas divina de uma áurea borboleta estas estrofes franzinas. Fui pedir aos frágeis ninhos que sonham pelos silvedos vozes, suspiros, carinhos e os perfumes dos segredos da tipidez dos seus ninhos, para nos versos dourados, como o seio de uma flor, corretamente acabados, pulsar, meu amor. Eis os meus versos dourados. Que ardor, minha alma, consome como um punhado de abrolhos, só em pensar que meu nome vai passar por vossos olhos, como este amor me consome. Dentro deste meu trabalho, cristalizo o meu amor, como as lágrimas do orvalho, no peito de agreste flor. Recebei, pois o meu trabalho